O dia 23 de outubro na história. 1906. Santos Dumont realizou o voo com o 14 bis, o primeiro num aparelho mais pesado que o ar. 1937. O governo brasileiro, por meio do ministro da Justiça, mandou fechar todas as associações de caráter secreto, inclusive lojas maçônicas. 1970. Joaquim Câmara Ferreira, dirigente da Aliança Nacional Libertadora, foi preso em São Paulo. Horas depois, ele apareceria morto num sítio na periferia da cidade. 1971. Foi inaugurada Disney World, em Orlando, na Flórida. 1978. A troca de documentos em Tóquio terminou formalmente com 4 décadas de hostilidade entre a China e o Japão. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.